A estrela clareia muito na noite de escuridão. Mandei tirar minha sina, era de ser forgazão. Pra dançar com a tereté, pra cumprir com a inclinação. Fui chamado numa festa, foi lá no centro do sertão. Fui dançar com a bicharada, passei meio apertadão. A onça tinha uma filha, delicada de feição. No dia do casamento, fizeram grande reunião. E pra não misturar raça, fez casar com primo irmão. Via do juiz de paz, sererepe era escrivão. Macaco era reverendo, lagarto era sacristão. A noiva sabia assinar, o noivo não sabia não. Pra assinar a rogo dele, mandaram chamar o leão. E depois formar o baile, o maestro era o pavão. Tamanduá era pianista, sapo tocava violão. Por falta de sanfonista, rato tocou rabecão. O urubu chegou atrasado, ainda pegou no pistão. A raposa mais a paca, eram as damas do salão. Estavam no meio da sala, com aquela linda feição. Anel de ouro no dedo, vestido de gorgurão. Sapatinho de fivela e duas carreiras de botão. Da meia-noite pro dia, começou a namoração. Curtia namoro ouriço, pra réstia do Lampião. O cateto quando viu, logo fez revolução. Quando foi dali a pouco, aí misturaram no facão. Quebrar o violão do sapo, que ficou esculhambado. O sapo ficou furioso, com os dois olhos arregalados. Deu um pulo para o lado, ficou com o pescoço inchado. O violão não era dele, o sapo tinha emprestado. Jumento era o delegado, lá daquela povoação. Só pra morte autoridade, tava ele no festão. Telefonou pra cadeia, logo veio um batalhão. Entre purga e percebejo, tinha quase 3 milhões.